A Liga da Justiça na América, na gráfico novel, é composta por Superman, Batman, Mulher Maravilha, o Lanterna Verde Kyle Rayner, o Flash Wally West, o Caçador de Marte e o Aquaman. O filme, por sua vez, inclui essa formação, exceto que o Lanterna Verde é Hal Jordan. Aquaman está presente no filme, mas sua participação é breve e ele não é um membro da Liga. Na graphic novel, o Sindicato do Crime é composto por Ultraman, Coruja, Supermulher, Anel Energético e o Relâmpago. O filme adapta esses personagens, fazendo pequenas alterações visuais, além de trazer pontas de outros supervilões que são contrapartes de outros super-heróis da Terra Padrão. Em ambas versões também está presente a variante Lex Luthor, Alexander Luthor, como oposição ao sindicato. Enquanto que na graphic novel, Luthor diz ser a única resistência contra o sindicato, a animação mostra que ele é o líder da Liga da Justiça no universo dele. Personagens que só aparecem na graphic novel incluem versões paralelas de Brainiac, comissário de polícia Thomas Wayne Sr., o criminoso chefão Gordon e um presidente dos Estados Unidos da América não identificado. O filme traz a presença de Canário Negro, Nuclear, Tornado Vermelho e Raio Negro. Versões alternativas de Rose Wilson, vulgo a Devastadora, e Coringa, nessa terra chamada de Jester. O presidente genérico da graphic novel no filme é substituído por uma versão alternativa de Slade Wilson, vulgo Exterminador.